Salvador Ground, good morning, Azul 4069er with the hotel. 30 seconds, stick up. Aero 040, 804. Salvador Ground, Azul 4069er. Azul 4065, flight level 320 to Campinas. Affirm, sir, we do have hotel information. Quantas milhas? 45 milhas. Está livre para 350 Alpha Delta. Delta. Mike Tango Lima, você mantém a nível de voo 140. 140. Yeah, we are ready, sir. Go ahead. Azul 4069 cleared to Campinas, flight level 320 via Upper Risk 58. Airborne at takeoff from runway 10, turn right, Gol departure, Gonza transition. Scott code 5103. Frequency of the battery 119.35. Clear to Campinas for level 320 via upper risk 58, runway 10. After departure, right turn, Goli departure, Gonza transition. Squawk 5103, departure frequency 119.35, Azul 4069. Azul 4069, read back is correct. Report when you arrive, depulsion setup. Gate 01. Call you back for question start. Thank you, sir. Final será ILS X-ray sem glide, pista no zero, aguardando liberação, abertura do aeródromo. Gente, desce para 2000 pés, ILS da 10 sem glide. 9910. Salvador, controle, é o 607, está cruzando 180, centro da informação, hotel. 607, desce para nível no 30, a chegada Bonf. 30 na Bonf, 607. Controle, Salvador, o gol 1804. Prossiga. Poderia confirmar nosso número para pouso? Qual o número 2? Positivo. Então, iniciando redução, estávamos sendo orientados pelo centro para o pouso 31, então iniciando a redução. Nove nove no zero. Escuta. Faça um check na frequência 118.95. 1895. Controle, o Alfa Delta. Total 991-01-1895, frequência da torre para teste de frequência. Clareza 5.5, retorne a frequência do controle. 119.35, grato. Retornar na magnética 200 para aerolevantamento. Quantas milhas, Matepro? Na 200 vamos manter até o través de Salvador. Apresente proa. Apresente proa mais 5 milhas. Sente, informe para o retorno. Delta. Controle, gol no 607, após bom, solicita a RNAV da 10. 10607, desça para nível 050. 050 para 607. 9910, o programa espera na posição em Simbra, aguardando liberação de pista. Gente, espera em Simbra, 9910. Boa noite, 04, o programa espera na posição Pelô, aguardando liberação de pista. Oxe, é possível na Sierra Vitor 367, senhor? Autorizado. Obrigado. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5106, transponder o controle 119.35. Copiada para a esquerda? Cênico, trilhamento correto, 09 portão, reposto quando pronto. Salvador, TAM 3171, portão 2, pushback em funcionamento. TAM 3171-02, o portão autorizado, reporte quando pronto o táxi. Reportará, 3171. 4. 607, número 3, na aproximação, o programa espera na posição Pelô, aguardando a liberação da pista. Pode ser no 367, agora no 607? Autorizado. Ok, então vai efetuar a espera e... no Serra Victor 367, no nível 050. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179. 3179, prossiga. 3179, senhor, está com o contrato contento exercício. Confirmando só a intenção da pista no zero, Até que horas? Aos 30. Ah, obrigado. Paulo, confirma a saída pra gente aqui, vai ser via Índia. Escuta. Autorizada a aproximação, intercepte a final e ele é sem glide, 90 metros, primeiros 90 metros de local da cabeceira. Gente, autorizada a aproximação, 99190. 804, desce para 2.500 pés, após o Serra Vitor 367 para o Serra Vitor 366. Positivo para 2.500, 367 para 366. Reporte estabilizado na final 804. Reportaremos. Mike Tango Lima. Desça para 050, voo ITAP. 050, tá. Total 9990, chame torre, frequência 118 decimal 612. 8612, 9990, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o total 9910, está na final da 10 visual. Agora 607 7607. Chegou avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 05 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Gente, livre pouso, cabeceira deslocada 90 metros, 9900, 9910. Volume 607, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.014, 607. Nossa, Alfa Delta, presente, pro 020. Autorizar 020, Alfa Delta. Delta. Luna 71 para o táxi, 79 a bordo, 4 horas de autonomia, torna com fim. Passando 366. 804, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 612. 1862 é o 804. Voo 897, identifique, desça para nível 130, chegada a bombe. Bolo 3-0 na bomba, bom 8-9. Bom 607, complete direita, pro do Serra Vitor 366, final RNAVE, reporte estabilizado. 366, curva na direita agora, reporte estabilizado, bolo 607. Trolha, bom 897, o procedimento ILS em glide está operando? Confere. É. Voo no 607 para 2.500 pés, reporte na final do RNAV. 2.500 vai reportar na final, 607. Três, Alfa Alfa Delta. Diga. Confirmando 50 milhas de Salvador, dá presente. Presente. Mike Tango Lima desce para o 040. 1804. 1804, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1950 graus com 04 nós, ajuste 1014. Com 614, autorizado pouso pista 10, 1804. Alfa Delta. Chame Centro Recife 12545, alternativa 12685 para instruções. Recife 12545, alternativa 12685, Alfa Bom dia, ponto espera no zero, pronto. Tão 3171 no visual com o Boeing da Gol na final do no zero? Afirmativo. Após a passagem do mesmo ali, mantém pistão no zero, Tão 3171. Após a passagem do Boeing da Gol ali, mantém no zero, 3171. Atingiu uma 301897. 897 desce para o 050. 050 897. Salvador Ground, Azul 4069 at gate 1, request push and start. Clear to push and start up report when you're ready to taxi. Azul 4069. We will report to taxi. Azul 4069. Mike Tango Lima desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final ILS sem glide, pista 1 no 0, atento ao deslocamento de cabeceira, 90 metros, primeiro de 90 metros. Positivo 2000, atento à cabeceira deslocada. Libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. 219, 904. Oi, bom dia, agora no 607, na Prodo 372. Vou no 607, bom dia, continue a aproximação. Reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Informa o cabeceiro 10 deslocado 90 metros, 90 metros. Sente, vai portar sobre 372, com 607. Zero, chegada bom, ação de identificação. 060 na chegada bom, 3507. 6 Juliette. Alfa, reportando 3 Juliette, 3171. Foi no 64209, portão autorizado, reporte táxi. Portarão. No 607, ajuste 10115, vento 1,60 graus, 0,6 dúzia de nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso pistão no zero, Gol 1607. Livre pouso não, no 0,100, deslocado 90 metros, Gol 1607. 171, decolado 38, controle 119.35, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle, bom dia, Altan 3171. Controle, gol no 715. Aguarde, 3171, contato radar, sobe para o 340, serviço de vigilância. 340, podemos voar direto da EL? Autorizado. Obrigado. 715, prossiga. É, confirmando, 070. Confere, 070. Mike Tango Lima, reporte na final. Tango Lima, reporte na final. Aguardando apenas o táxi do azul, aguarde. Mantenha a posição. Manterá a posição, aguardando. Estabilizando no OK, o Mike Tango Lima. Mike Tango Lima chama a torre no 8.612. 86, obrigado. O Rio 9641, número 5 na aproximação, inicia sua redução de velocidade para 210 nós. Reduzindo 210 nós, 9641. Estão no zero, aguarde pista livre. Informa o cabeceiro no zero, deslocada 90 metros, 90 metros. Guardando pista livre, Mike. Alternate com fins. Speak the only passenger on board. 113. Okay, I did a Azul 4069. I cleared via India to hold the point in runway 10, contact 118.6 when you are ready. Altimeter 1014. Air taxi via India to runway 10 and contact tower 18.6. Azul 4069, thank you, good day, sir. Para o táxi, voo 642, 6 horas e 20, Salvador, 181 PAB. 181? 81, táxi. Gente, o voo 642 está livre seu táxi até o través do 612. Gente, está através do 612, voo 642. Boa noite, 04, prossegue seu táxi Juliette para 03. Juliette 03, Rote 04. Solo, boa noite, 07. Táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi aí, Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 607. Tower, good morning, Azul 4069, holding short runway 1110. Azul 4069, good morning, maintain hold point runway 10. On a hold position of runway 10, at holding point, Azul 4069. Bom. Check agora. Peço para 2000 pés, ajuste no 014. Para 2000 pés, 1049641. 1642, prossegue via Juliette até o ponto de espera da 10. Juliette, ponto de espera da 10, voo 643. Ajuste agora no 015, no ponto de espera, torre 108, decimal 612, bom voo. Gente, obrigado, bom dia. 03517. 040, 03517. Controle, Alfa Delta. Prossiga. Roteiro 120 vai manter a proa 100. Qual a proa? Ciente, autorizado. 612. Ciente da passagem após ingresso Juliette 612, 607. 3517, redução para 2100 nós. 2100 nós, tá? 3517. Gol no 7 no 5, desce, mantém o 050. 050, gol no 7 no 5. Tan 3153, desce, mantém o 060. 060, Tan 3153. 3171, nós chama Centro Recife. 1288, alterna 1264. 288, 1264, bom trabalho. Valeu. Tango Lima, táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa e quilo, pátio 3, Mike Tango Lima. Azul 4069. 7, ajuste agora 1015, 1015. 1015 igual 897. 897, torre 18612. 18612 igual 897. Controle Salvador, Tan 3179, bom dia, cruza 163 para 140. 3179, bom dia, identifique, desse mantém o 070 na chegada BOMF. 070 na BOMF, 3179. Na 240. Gente, após o desvio, o senhor mantém a proa 210 para o localizador. Afirmativo, após o desvio, está autorizado 210 para o lote, tá 3517. Iniciando redução, estabilizado no lote 9641. Complete final, chame torre 198, decimal 612, Rio 9641. Torre 1869641. 119.35, thank you, sir. Good day. Atingiu 050, gol 17 e 15. 715, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3015 no ajuste, gol 17 no 5. Gol no 897, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 07 nós, informa cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada, gol no 897. Torre Salvador, bom dia, o Rio 9641, trem baixado travado, 3 milhas do externo. Rio 9641, bom dia, continue a aproximação, tráfego ainda 9, estádio número 2 para pouso em Salvador, informa cabeceira, pista 10, deslocada 90 metros, aguarde pista livre, Rio 9641. 9641, ciente, aguardando pista livre. Não para 200 nós. Ciente, gol no 795. Tá 3153, desce, mantém nível de voo 040, velocidade em 210 nós. É o 40-210-9, tá? 3153. Vai seguir o Airbus 320, que tá na sua posição 12 horas, 7 milhas, livrando 3 mil pés em descida agora. 7.